Meus olhos se declaram, não precisa nem falar. Cada encontro é sempre novo, como na primeira vez. Fazer que isso tudo nunca tenha fim. Sou feliz com você, como é bom ter você. Eu me sinto a mulher mais feliz do mundo. Esse amor, esse querer me dá prazer, me faz viver. Eu vivo a eternidade em um segundo. Precisa nem falar, cada encontro é sempre.